bagulho ficar melhor. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo pela me aí. Ver. Pela aí. Então vamos fazer diferente. Diz que pensa tanto em mim, que tá querendo me ver. Diz que tá na na na na na. Acredito em você. E cadê essa princesa que no baile fica nega? Ia me quando nega ver. Ia me quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo lindo. Até recordar. Perdão, me desculpe por você sofrer. Te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui covarde. Covarde. Rede Globo apresenta. Vamos lá, vamos lá. Para puxar, meu irmão.